tamo marchando nas ruas igual formação de quadrilha. Vamos tomar de assalto e já tamo no iPod da tua filho. Rap é trilha da guerrilha, sim, a marcha vai que vai. Então sente o ódio das esquinas, coração de samurai. Aqui geral nasceu na guerra e não tem medo de lutar. Nação zumbi organizando, vamos desorganizar. E avisa pra esses putos, nós tem alma de soldado. Mas não mata pobre, nem anda fardado, tá ligado? Tira as crianças da sala, o papo é reto. Cê não aguenta 10 minutos nessa selva de concreto. E nós chega de peito aberto, música e revolução. Hip hop ganhando o mundo, vamos tomar tua atenção. Invade a televisão, tocar no rádio toda hora. Olha pra nós, tamo vivo, o que cês vão fazer agora? Alguns serão absorvidos pela mídia de tendência. Enquanto muitos giram moda, nós vai virar providência. E não é pra disputar espaço por moleque não, mas sim pelo respeito que os mais velhos têm pela missão. Irmão, só não vamos endeusar ninguém. O que é sucesso muitas vezes nem é o melhor que o rap tem. Vê bem, somos soldados como diz Maré, guerra, neguinho. Nós quer sucesso de sim, mas sem pensar pequenininho. Rap não dá pra tu neguinho, é só rimar. Tem que ter vida no bagulho e dar um sangue até o fim. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivo. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivo. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Sem hipocrisia, mano, mas o povo é manipulado. 500 anos de Brasil e ainda tamo escravizado. Hoje o rap já tem quebrado correntes, nossa arte é dor. Já que a escola não ensinou, a rua fez o favor. Desigualdade é que sempre reinou, mas hoje vai cair o rei. Ei, cês criaram os monstros, agora cadê suas leis? Eu sei, mundo não quer ser salvo, irmão. Mas se nós não fizer por nós, quem vai fazer então? Traficando informação nos foninhos dos moleque. O verdadeiro hip hop, foda-se, sou Corocep. Seu cheque, seu leque de possibilidades infinitas. Cê tem fome de quê? Nós já cansamos das marmitas. A gente não quer só comida, educação tá abandonada. Ensaio sobre a cegueira, curamos cego na saga. Mensagem vai ser passada, é rua numa só voz. O hip hop é quem? O hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivos. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivos. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Bate a sensação de tá falando pro nada. Lembra que somos a voz do jogador nas calçadas. Melhor se o povo não souber dessas paradas. Por isso falta educação de qualidade, entendeu a jogada? Parece pouco, mas nós salvas mente alienada. É igual Matrix, é verdade, é falsa e tá mandada. Pra quem não tem nada a perder nessa jornada, nós tamo vivo e nossas rimas voam porque a ideia lata. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivos. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivão e vivendo. Vivão e vivendo. Hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivos. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós. Quando eles verem que nós estamos vivos, deixa pensar que somos inofensivos. Quando a mensagem se propaga pelas ruas, é nossa voz, o hip hop é nós.